Próxima batalha com o Aeródromo Pazista, o Mike Fox Serra. Atacando o Mike Fox Serra, chame a torre em 1895. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ó, torre, o Mike Fox Serra. Mike Fox Air autorizado a final da 7, aguarde a autorização de pouso. Mike Fox Air. Fechando o centro Recife, em 125, décima 1. 125, 1, boa noite. Boa noite. Azul 2702, está agora a 68 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, frequência 120, décima 3. 1203, azul 27, 12, boa noite. Boa noite. Xenana 259, decolada S22, chame o controle 2080. 2080, obrigado, Xenana 2, obrigado. Controle, boa noite, Xenana 6259, cruzei Beriqueto, pé. Xenana 6259, contato radar, voltado nível de voo 360, via saída de São Volo. Via saída de São Volo, Xenana 6259, autorizado para onde? Vamos, direção Oleda? Xenembra 259 autorizado Leda após Leda Mótica. Leda Mótica, obrigado, Xenembra 259. Thank you. Para o cruzamento, até o Pátio 5, acho que só na frequência livre. Controle, o Papa Tango seguindo 5 milhas para a rotatória, já contato visual com a Aeronave. Papa Tango Oscar Golf Kilo, chame a torre em 1-1-8-9-5. Tranquilo. Torre, Papa Tango Oscar Golf Kilo. Papa Tango Oscar Golf Kilo, prossiga a torre. 4 milhas agora da rotatória, já em contato visual com o Norte. Já avistado, pouso autorizado, pista 1-0, corrijo na 7, 1-7-0 graus, 1-0 mais. Oscar Golf Kilo. Confirme o patch, eu acho que Golf Kilo após o pouso. 5 agora vai ter. Change. Chame 6259, chame o centro Recife, em 125, decimal 1. Tem uma frequência, 6259? Recife, em 125, decimal 1. 251, obrigado. Oscar Golf Kilo, autorizado pouso de 57, 1-7-0 graus, 1-3-9. Papa Tango, Oscar Golf Kilo, solo aos 3-9, confirme o pátio. 5 agora vai ser, Oscar Golf Kilo. Livre táxi via Papa, ao estacionar frequência livre. Kilo, boa noite. Romeu Oscar Whisky, Civi Taxi, reporte no ponto de espera da Romeu. Papa Romeu November Oscar Whisky, autorizado alinhar e decolar pista 17, vento 170 graus, 109. Alinhar e decolar, com liberação. Papá Romeu November Oscar Whisky, decolado aos 47, curva a critério, reposte na final da pista 17. November Oscar Whisky, faz o circuito pela esquerda, padrão, na terceira 17. Tenta reposte na final. Reportará na final da 17, November Oscar Whisky. Nacional do ano 7, November Oscar Whiskey. Romeu November Oscar Whiskey, autorizado toque e arremetida pista no 7, vento 180 graus, 13 nós. Toque e arremete autorizado November Oscar Whiskey. Papa Romeu November, Oscar Whiskey, tocou e arremeteu aos 5-3. Reporte final no 7. Reportará na final da 7, November Oscar Whiskey. Valor approach, boa noite, Europa 083, descending 160. Europa 083, clock item cleared via both arrival 4000 feet, turning 1016. Via both arrival 4000 feet, 1016. 1016. 1016, Europa 083. 705, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 13 nós. Deve alinhar e decolar da 10, voa no 705. Romeu Novembro, November Oscar Whisky. Romeu November Oscar Whisky, autorizado toque e arremetida pista 17, vento 180 graus, 139. Toque e arremete autorizado, November Oscar Whisky. Decolado ao 58, chame controle Salvador em 120, décima 8. Vamos chamar 1208, obrigado, boa noite. Confirma o vento para o November Oscar Whisky. 180 graus, 139. 10 graus. 1705, boa noite, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Bruno. Ei, vamos lá, São Bruno, 360, 705. Papa Romeu, November Oscar Whisky, tocou e arremeteu aos 2200. Curve à direita agora, devido a tráfego se aproximando do ponto de espera para a decolagem da 10. Circuito pela direita, reporte final no 7. Autorizado circuito pela direita, reportará na final da 17, November Oscar Whisky. Boa noite, Azul 2781, posso esperar 10, pronto. Azul 2781, boa noite. Autorizado a anhar e decolar pista 10. Vento 170 graus, 10 nosso. Autorizado a anhar e decolar 10, Azul 2781. Trabalho no 7, November Oscar Whisky. Este Papa Romeu, November Oscar Whisky. Autorizado girar base, autorizado toque e arremetida pista 17. Vento 170 graus, 1 nosso. Livre a toque e arremetida 17, November Oscar Whisky. 781, decolado ao 03, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, até a volta azul 278. Salvador, boa noite, azul 2781 no Arbor, Uno, 1500 pés. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba para o nível 160 sem restrições. 160 sem restrições, azul 2781. ...05, chame receita agora, frequência 125.1, alterna 128.35. Chama receita 251, obrigado, boa noite. Tô 4, curva a critério, reporte em sinal 17. Gente, há condições de fazer um toque RMX da pista 10? Afirmo, November Oscar Whisky, reporte na final da pista 10. Reporte na final 10, November Oscar Whisky. Ficando agora 2240, sinal de pouso. Afirmo, Mike. Sinal da 17, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, autorizado o toque à emitida, pista 10, vento 170 graus, 129. Toque à emitida autorizado, 10, November Oscar Whisky. Runway 10, report localized, Europa 0-3, report localized, 0-3. November Oscar Whisky solicita toque arremetida pista 35. Romeu, November Oscar Whisky tocou e arremeteu ao 07. Curve à direita, reporte na final da pista 35. November Oscar Whisky. Reportará na final da 35, November Oscar Whisky. final da 35, November Oscar Whiskey. Tá bom, meu November Oscar Whiskey, autorizado, toque e arremetida, pista 35. Vento de cauda com 1-1 no nosso. Autorizado, toque e arremetida da 35, November Oscar Whiskey. Apoisado, autorizado, direto conquista. Conquista na proa, obrigado, Azul 2781. Após a posição Arbor, Azul 2781. Okay, reconsiderando a posse Arbor, autorizado conquista, Azul 2781. Meu November Oscar Whiskey. Tocou e remeteu aos 1-1, confirme intenções. CGL na 1-0, possível? Já te informo, 330 da Europa, 1 minuto da posição do 1. Sim, já tempo da gente fazer um CGL 1-0? Sim, então inicie espera afastado 3 milhas da... do eixo da 1-7, aguarde para prosseguir com toque emitida no 1-0, informo o Airbus 330 da Europa, agora menos de um minuto para a Tuna. Sim, a gente vai manter espera na final de 3 milhas do 1-7, o November Oscar Whiskey. Meu November Oscar Whiskey, informo o tráfego já passando Duna agora, mantenha o eixo da, de aproximação da 1-0 livre. Sim, a gente vai manter espera na final de 3 milhas da 1-7. Estabilizando o localizer, Europa 083. Europa 083, complete final, contact tower 118, decimal 95. 118, Europa 083. Palme November, Oscar Whiskey, efetue 360 pela esquerda, curvas pela esquerda. Gente, já iniciou 360 pela esquerda, November, Oscar Whiskey. Salvador, boa noite, Europa 083, 9 miles, runway 10. Europa 083, I have in sight. Traffic information, Papatango 8, correction, Papatango 8 Alpha, maintain holding 3 miles on the left of the runway 10. Does interfere, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, roger on the traffic, Europa 083. Papa Romeo November, Oscar Whisky. Informo, segundo tráfego, Boeing da Gol, para decolagem da pista 10, confirme intenções. Irá aguardar para toque a medida 10. Segue sinal 17 para mais um toque arremetido após pouso completo. Gente, Papai Romeo November Oscar Whisky, autorizado final da pista 17, reporte estabilizado. Está estabilizado na presença da final do 17, November Oscar Whisky. Papai Romeo November Oscar Whisky, autorizado toque arremetido da pista 17, vento 160 graus, 13 nós. Toque arremete autorizado, November Oscar Whisky. Autorizado, alinhar e manter piso no zero. Alinhar e manter piso no zero, Papa 083 on the ground at 17. Locate the runway via your right and contact Salvador Grounds 121-9. Right, runway 121-9. Agora Recife, frequência 1260, alterna 1288. Recife 260-288, Azul 2781. 1099, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 149. Decolagem, pista ao meu November, Oscar Whisky, tocou e arremeteu aos 19, curva critério, reposte em final no 7. Reportará na final do 7, circuito pela direita, November, Oscar Whisky. Gol no 099, decolado aos 19, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, gol no 199. Contato radar de decolagem, sua para o nível 360, autorizado direto ao telefone. Papa Romeo November, Oscar Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado pouso final, November, Oscar Whisky, 197. Agora 99, chame Recife agora, frequência 1260, perna 1288. Papa Romeo November, Oscar Whisky, no solo aos 24, autorizado backtrack até a pata, ao estacionar frequência livre. Romeu Mike, prossiga. Precisa retificar sua estimada, senhor. 2300 para pouso. Juliette, Romeu Mike. Espera, 2300, sente.